Nosso tema de hoje é perdão e esquecimento. A gente frequentemente vem a esse assunto, né? Porque realmente ele é importantíssimo. E quando se fala em perdão, se fala em perdão também daquelas coisas que a gente acha que já perdoou, mas que estão aqui dentro ainda movimentando energias negativas, né? E basta um encontro, um olhar, uma lembrança para remover isso e a gente sentir novamente aquelas coisas desagradáveis dentro de nós. E a questão do perdão, ela não é ali há pouco, né, de 2000 anos, quando Jesus falou, mas ela vem bem antes. Tal a importância. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, há um estudo, né, da teoria de Sócrates e Platão, que foram filósofos bem importantes, que viveram 400, 450 anos antes de Cristo ainda, né, na Grécia. E dentro dessa filosofia, já existia aqui, como diz numa parte, não é preciso jamais retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer mal que se nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão este princípio, e as pessoas que estão divididas não devem senão se desprezar umas às outras. Vejam só, né? A pregação do perdão, com certeza já sabiam da lei de ação e reação, tudo que nós plantamos, colhemos, o que desejamos ao outro retorna a nós mesmos, lá com Sócrates. E Sócrates foi aquele, né, filósofo que foi obrigado e condenado a beber cicuta, né, que era um veneno, e morreu bebendo cicuta, né? Mas disse coisas belíssimas na sua sabedoria que nos impressiona. Só para a gente ter a ideia, quando ele estava para beber cicuta, diante dos juízes, ele diz, ó, de duas coisas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte não é senão uma mudança demorada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele reencontrar aqueles que se conheceu. Meu maior prazer seria o de examinar de perto dos habitantes dessa morada e de aí distinguir, como aqui, aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo e não o são. Mas é hora de nos deixarmos, eu para morrer e vós para viver. É assim que ele parte, né? Toma veneno e vai para a morte. Vejam só, está na tranquilidade, né? Como o próprio Jesus na cruz também estava tranquilo, porque sabia onde ia. Então, nessa teoria do perdão, nós vamos encontrar também, lá no Evangelho de Jesus, de São Mateus, onde diz assim, ó, se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele, se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. É, ou seja, sempre. Mas vejam que importante aqui, né? Quando alguém pecou, aqui diz o Evangelho, vá e te acerta com ele. Aqui desmorona toda aquela questão da confissão pregada pela Igreja Católica, né? Jesus não manda se confessar com o padre. Jesus manda se acertar com o irmão. Claro que é bem mais difícil, né? Você brigou, se encrencou, se conflitou, né? Aí, pô, ir lá pedir desculpa. E de repente, se eu ouvir aquela, se eu preciso. Então é muito mais fácil. Vai lá no confessionário, nem enxerga a cara do padre, né? Se confessa, ele diz, ah, reza um Pai Nosso, Ave Maria, está tudo resolvido. Que erro, né? Mas perdão também para aqueles que criaram essa teoria aí, né? E uma outra parte, muito interessante, que eu destaquei aqui no Evangelho, que é no capítulo 10, vejam só como a gente às vezes tem ideia errada do perdão. É uma mensagem de um espírito, diz assim, ó: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Será que isso é verdadeiro ou não? Por que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo? Se eu entro na mágoa, na revolta, eu canalizo as mesmas energias que ele. Se ele foi capaz de fazer aquilo, imagino que, no caso, né, como a gente se acha perfeito, isso seja melhor, né, ele vai dirigir para mim coisas negativas, raiva, ódio, etc, etc. E eu, não perdoando, canalizo as mesmas coisas e recebo diretamente dele todas as suas coisas ruins. Como é que eu fico? E se eu não sou capaz de perdoar, também lanço as mesmas energias para ele. Então parece aqueles filmes de desenho animado, né? Onde os raios ultravioletas, os raios outros aí, né? Que são emitidos, que aparecem nos desenhos animados, um se atacando com os outros, como se fosse uma teia de aranha se ligando, se alimentando de coisa negativa. Isso é a falta do perdão. Aliás, quem gosta de sentir aquela sensação de ter mágoa, raiva, ódio de alguém? Alguém aqui gosta? Eu duvido, né? Porque é uma coisa que, nossa, né? Só de lembrar. Você vê a pessoa, então, nossa. E por que nós ficamos alimentando isso? Porque nós não acreditamos que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. É cortar essa corrente energética, é viver em paz, é viver com saúde, com harmonia, com alegria, né? É não criar doença. Como já falei aqui, né, tem um livro aí dentro da Casa Espírita, aqui na biblioteca, né, que uma pessoa que trabalhava com cura, consultas, né, a nível espiritual, alguém sentava na frente dela e falava: estou com esse problema. Ela de cara perguntava: a quem você não perdoou? Olha a importância. Então, um leque enorme de doenças que resultam de não perdoar. Por quê? Porque aquela coisa ruim que a gente sente dentro, quando está magoado, quando está chateado, quando está com raiva, quando está com ódio, vai produzir o quê? Belas energias, células perfeitas? Com certeza não, né? Vai produzir desagregação do nosso organismo, né? E hoje, cada vez mais, a medicina está avançada, comprovando tudo isso que o Espiritismo vem, né, antecipadamente anunciar. Então, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Olha só. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Se são amigos mesmo, né, que podem, de vez em quando, se perderem, como nós nos perdemos, é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Olha só. Se você é capaz de perdoar as ofensas, é mostrar que você se tornou melhor. Não é a humilhação, né? Não, que o cara que é bem macho, né, não leva desaforo para casa. Olha, os tigres também, deve ser assim, né? As leoas também. E aí? Pessoas que têm argumentos, pessoas que têm consciência, Não leva um desaforo para casa. Pode ficar um desaforo com aquele que desaforou. Vou embora, tchau. É outra atitude. É gente racional. Não é irracional. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Alguém aqui é perfeito? Que não precisa dizer: bah, errei, desculpa. Meu Deus, bah, me dá uma chance. Quanta chance nós não precisamos? Mas nós com os outros não, nós somos rígidas. Imagina fazer isso para mim. Eu tão bom, né? Aquela pessoa que fui lá te ajudar, tão amado, né? Será? E aí, então, vejam o comentário. Ai daqueles que diz, eu não perdoarei jamais, porque pronuncia sua própria condenação. Então, aqui vem o esquecimento, né? Eu não perdoarei jamais, anuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos, não haveis sido o agressor? Nesta ou em outra encarnação, nós poderíamos acrescentar. Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não haveis iniciado o primeiro golpe? Uma olhada atravessada? Uma conversa meia desentendida? Se uma palavra ofensiva se não vos escapou, se haveis usado de toda a moderação necessária, se haveis usado de toda a moderação necessária até para expor um assunto, sem dúvida vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e de não merecer a censura que vos endereçais. Ou seja, se fomos agredidos, com certeza aquele que nos agrediu errou. Porque também ele deveria perdoar. Mas não é por causa disso que nós vamos ter a mesma atitude. A afronta, né? O revide. Então, coisas que têm que ficar bem claras, né? Perdoar aos inimigos é dar uma chance a nós mesmos, né? Nos perdoar. E também, acrescentando nisso, muitas vezes nós devemos nos perdoar, porque o sentimento de culpa é a mesma energia mal que a gente sente lá dentro. Então temos que nos perdoar também. E perdoar os amigos é dar uma prova de amizade. Então, se temos razões para perdoar os inimigos e os amigos, a quem nós devemos não perdoar? Fica a escolha de vocês. Continuar comigo.